antes de sair, me dá um beijo. Onde você vai assim tão cedo? O dia nem amanheceu direito. Vem aqui, é feriado, volte a dormir comigo. Eu adoro quando abre esse sorriso, como se dissesse amor, eu deixo tudo pra depois. Hoje vai ser só nós dois. Quero ficar com você, falando dos planos da gente. Enquanto isso eu faço um chocolate quente. Aproveitar que o inverno chegou pra estrear o nosso cobertor. E quando o dia acabar, não quero sair dos seus braços. Ficar pra sempre aqui, eu te convenço fácil. Não adianta tentar resistir. O amor chegou pra você e pra mim. Fica pra sempre aqui. Volta aqui, antes de sair, me dá um beijo. Onde você vai assim tão cedo? O dia nem amanheceu direito. Vem aqui, é feriado, volte a dormir comigo. Eu adoro quando abre esse sorriso, como se dissesse amor, eu deixo tudo pra depois. Hoje vai ser só nós dois. Quero ficar com você, falando dos planos da gente. Enquanto isso eu passo um chocolate quente. Aproveitar que o inverno chegou pra estrear o nosso cobertor. E quando o dia acabar, não quero sair dos seus braços. Ficar pra sempre aqui, eu te convenço fácil. Não adianta tentar resistir. O amor chegou pra você e pra mim. Fica pra sempre aqui. Fica pra sempre aqui.